Independente do veneno da serpente. Infelizmente, deprimente, invadiu a minha mente. Fracassado, derrotado, um cavalo do diabo. Perseguindo, caminhando com a desgraça lado a lado. Lavado e purificado, lavado pelo sangue de Cristo. Graças a Deus, firme, força, saí do labirinto vivo. Não entendeu, te explico, preste atenção, amigo. Pois o cair é do homem, o levantar é de Cristo. Como uma bola de canhão, não, por erupção. Sim, gigante tá pequeno como o goleiro da Davi. Assim que é, assim que tem que ser. Com meu Deus na minha vida, eu nunca vou morrer. Perecer, sofrer, perder não, não quero mais. Adeus mundo das trevas, eu encontrei a paz. Glória a Deus, tô esperto, glória a Deus, tô liberto. Aleluia, vinda do Messias, já está perto. O nosso som bate, a tropa é de choque. Seja você mais um guerreiro, soldado do hip hop. Guarde sua oração, seu minuto de silêncio. Pois pra mim eles não valem, por você eu só lamento. Quem você pensa que é, incircunciso ou fariseu? Igual Golias ouviu, pra você falo eu. Você desacreditou quando me viu meio fraco. Olha agora como estou, acreditei, juntei meus cacos. Promessa eu tenho a minha e não morro sem viver. Nunca duvide um sonho que sonhou uma LV. Esse combate tem pra nós o tempo certo de ter fim. Não nos perca de vista pra você nos assistir. Um dia um bom lutador ao pó irá subir, mas só conquista esse lugar lutando até o fim. No hip hop combatendo, aumentei o meu ibope. Armado até os dentes, tipo uma tropa de choque. Sou de Deus adorador, guerreiro nato, lutador. Vou na frente da batalha, louvando ao meu Senhor. Oh, oh. Chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, hop. Se prepare pro combate. Chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, hop. Se prepare pro combate. Chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, hop. Se prepare pro combate. Chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, hop. Eu digo hip hop, eu canto hip hop. Eu entro na batalha aqui, tropa de choque. O movimento tá crescendo, está acontecendo. E eu que não sou bobo, dentro dele vou vivendo. Marcando a minha história com letras inteligentes. Vou levando a cura pra quem está doente. A LB é nossa sigla, sobrenome que eu tenho. Não pode andar conosco quem tem sonho pequeno. Pra viver toda a promessa que um grande Deus nos fez, tem que andar devagar, cada passo de uma vez. Do norte pro sul, do leste para o oeste, todo mundo tá chegando, SP Goiás DF. O hip hop tem machado feito uma tropa de elite. Pra nós os obstáculos são quebra de limite. Eu não me envergonho em dizer que sou crente. Ando manso como pomba, astuto como serpente. Eu sou um guerreiro que se tornou linha de frente. Não sou igual a outros que no balançar do muro não tem quem o sustente. Rodrigo, meu nome, Grilo, meu apelido. Firmado na rocha que se chama Jesus Cristo. Se prepare pro combate, chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, hop. Se prepare pro combate, chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, hop. Se prepare pro combate, chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, hop. Se prepare pro combate, chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, hop. Levante a mão, atitude de um guerreiro. Um simples gesto, atitude de um guerreiro. Levante a mão, atitude de um guerreiro. Um simples gesto, atitude de um guerreiro. Eu faço um brinde, dando glória, Deus conhece a minha história. No recuar de um passo, no tempo ou no compasso. Relato nos meus versos, tanto a morte quanto a vida. E no segundo round, levanto a mão, vitória na lista. Meu verso será contado como prova no papel. Eu não quero ser um rei de uma torre de Babel. A minha vida eu tenho um Deus que toma conta. É meu herói, o meu herói não vira as costas. Enquanto o tempo passa, mais em Deus eu acredito. Pois no meio da guerra levantou novo inimigo. Vou te trair, mas é rindo que eu vou chorar. Eu sou um forte não pode quebrar. Resultado de um batalhão que não se vende por ibope, mas que faz a diferença cantando hip, hip, hop. Se envolve com os guerreiros e atravessa o mar vermelho. Vai ficar de joelho quem zombar do cordeiro. Fé no carpinteiro do gueto, todo respeito, toda glória pro palestino pobre que mudou a história. Da noite pro dia muda sua biografia. Tá conosco em espírito no meio do rap. Abençoa o hip hop e de nós não se esquece. Junta as mãos e faz a prece pra não adoecer. Pra vagabundo nenhum te furar com tiro de PT. O tempo passa e você tem que fazer a escolha. O mundo jaz e nele só tem maconha. Álcool e cocaína, paranoia delirante lá na esquina. Por isso olha pra cima e voa mais alto. É um ou dois assaltos e você vai pro quadrado. O evangelho é o que compensa, vida plena. Você não tira a pena, outro proceder, outro esquema. Chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, se prepare pro combate. Chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, se prepare pro combate. Chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga hip, hip, se prepare pro combate. Chegou a tropa de choque. Levanta a mão pra cima e diga.